dessa oportunidade de descida. Gol 1982, complete sinal de semi-torre 18 decimal 6. Bom dia. Gol 1888, redução para 1809. 1888. Aquele Serra Lima está autorizado o táxi pela 17, chame a linha de pronto. 35414 para o curso do localizador, curva direita para o 085. Desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Direita 085, 2000, reportará estabilizado e ILS, se dá, ou não quero dizer, 35414. O Olimpo 01 está autorizado, então. O local Salvador-Salvador, para a instrução, nível 200, direto. Decolando da pista 10, com curva direita, inicialmente com o perfil da subida da EL, após prossegue direto. Aciona transponder 5427, controle 120 decimal 8, a torre opere 18 decimal 62. Gol 5945, desça para o nível 050. Eventos abortivos na pista no zero, coordenação com a torre. No pátio militar, está livre acionar, reporte pronto para o táxi. 888, vetoração para sequenciamento, mantenha presente para o seu limite ao curso do localizador. Manterá para o limite ao curso do localizador, 1888. Informação Mike. 3487, Guarulhos 340 autorizado, aerovia Pezulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia Vitor Índia, Trive, após conforme rota, decolada 10 com curva direita na Dael, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, aciona 5415, controle 120 decimal 8. Hotel Zulu, depois Trive. Decola da 10, saída da El, Leda, pós Boa Bridge. Transponder 5415, controle 208, Santa 487. Correto, portão 10, chame pronto, Santa 3487. Chamaremos pronto 10, Santa 487. 6311, tem 133 a bordo, 5 de autonomia e uma alternada com 5. Taxa autorizada, parte principal, Índia e Alfa, ponte para a torre 118-6, ajuste no 0, no 7, convoio, bom dia, Oxenai 6319. Obrigado, até daqui a pouco aí. Paulo, bom dia, o gol 1982. Diego 982, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte da Juliette, o gol 1982. Clima aqui, o... Pelo Serra Lima, decolado ao 54, chama a patrulha 1208. 1208, Lima. Controle, bom dia, Papa Romeu Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, o perfil da Argo. Lima Kilo, qual o tipo da aeronave? Papa Alfa 34. Ciente, avistado. O vento 50 graus com 4 nós, está livre o pouso na 1-0. Mike Lima Kilo. Mike Lima Kilo, livre pouso, trem baixado, checado. Meu repórter aéreo, 888. Trip 5414, 2000, vai passar a dor, né? Trip 5414, complete sinal, semi-torre, 18 decimal 6. 18 decimal 6, trip 5414. Torre Salvador, o trip 5414, passa a dona. Ciente, reporte passando externo, trip 5414, ajuste no 017. Portará externo, 1 no 017, trip 5414.

Kilo Serra Lima, mantendo restrição de 3 mil pés. É, vai prosseguir 10 mil com 15 milhas, ok? Informe Juliette na escuta. Na escuta. Agilizando, inicia o pushback até remoto no 2. Reporte ao término, agilizando. Golf, informe Juliette. Ok, obrigado. Trip 5494, passo externo baixado e travado. Sente, trip 5494, continue na aproximação. O ajuste agora no 017, vento 90 graus, 03 nós, autorizado pouso na 10. Autorizado pouso na 10, trip 5494. A Finlândia fica no setor norte ou é aqui na terminal mesmo? Beleza, no 888. Boa noite, 888, completo sinal de Summit Torre, o 8 decimal meio. 8. Salvador, bom dia, 1-8-8-8, estabilizou. 1-8-8-8, reporte na externa. O ajuste no 017, segue um ATR da trip. 8-8-8. Posição, já vou acionar o pessoal da Infraero. Mike Lima, aquilo mantém a posição aguardando o sinalizador. Bravo, prossiga. Escuta, guardando cópia ali, Maquilo Bravo. Serra Lima, confirma pro ideal pro destino? Ah, pro ideal pro destino a 270. Autorizado direto destino, informe estimado para pouso. 1-3-2-4, o estimado para pouso. Sim. 7 de imediato, vento 90 graus, 3 nós, informa o Boeing da Gol a 1 milha do externo. Autorizado, chame táxi, tá 3487. Então, tá táxi, 3487. Autorização, o 1888. Gente, no externo, baixou e chegou. Perda, Aí próxima, onde tem o veículo, na posição 01, ok? Próxima posição 01, aguardando o pessoal do infraero que já está se deslocando aí pro setor. Fala o 01, libera a direita, 129 o solo. 129 no solo, liberando na Eco, 354 no bar. O Mike X Juliette, decolado ao 01, ingresso na perna contra o vento da 10 e aguarde para cruzar o campo devido a tráfego na final. Gente, ingressando contra o vento da 10, aguardando o Mike X Juliette. Se tiver condição de empurrar um pouco mais a aeronave, a retaguarda, para liberar o táxi da aeronave que já iniciou o pushback aqui no portão 10, e também a confirmação, aguardando a confirmação, o senhor vai poder prosseguir para remoto, ok? Confirmação da infraero, então ingressa aí no pátio 3, aguardando autorização para prosseguir o Golf Uniform Juliette. Positivo. Solo Salvador, trip 54 no 4, liberou na Eco. 54 no 4, táxi via Alfa, pós, aí mantém antes da Juliette, ok? Reporte antes da Juliette para ingressar no pátio principal. Mantém na Alfa até a Juliette, chama o próximo da Juliette para ingresso no pátio principal, 544. Bravo, estamos processando aqui seu plano, aguarde um instante. Mantém mil pés, Mike X Juliette? Mike X Juliette é para manter mil pés, ok? O Mike X Juliette. Tem pro B? Pessoal da borda, ônibus 01. O que é que o Juliette já completou? 360? Estou fazendo 360 ainda. Cliente. Passara 5945 para o curso do localizador, curva esquerda, pro 140. Desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Esquerda 140, desça para 2000, autorizado LS, desça para 5414 na. Parou aqui, essa Juliette. Ingressa Juliette, remoto 14, agilizando, trip 5414. Ok, vai ingressar na Juliette no pátio principal, agilizando, trip 5414. Libera direito 1219. Liberando direito 219-1888. Salvador, muito bom dia, Chanel 6250, estabilizado, LS, X-Ray. Quantas milhas da cabeceira no zero, Chanel 6250? 7 milhas, 6 milhas. Gente, aguarde a pista livre, ajuste no 017. Tráfego setor sul, na perna contra o vento, dá 10. Ativo, ciente, 6250, guarda lá. Morreu, nada é possível, Mike X Juliette, novo 360 pela direita devido a tráfego na final. O Chanel 6250, pouso autorizado no 0, vento variável com 3 nós. Ele pousa no 0, 6250. Correto, Lima Trio Bravo, para acionamento táxi decolagem, torre 1186, ajuste 1017, tomou voo e bom dia. Voo 1888, livrou seus... Dia, boa noite, 88, via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso, 1888. Chanel 6311, temos mais duas aeronaves na final ILS, aguarde aproximadamente 4 minutos para ingresso e decolagem. Chega mais de Golf Mike. A gente mantém as condições de usar esquente para a esquina Gama 017 e reporte no através de Pituaçu. Pode passar no tráfego na final, na minha possibilidade pode passar aqui. Mike X Juliette, ingresse novamente na perna contra o vento e aguarde autorização para cruzar o campo após o pouso do Airbus da Oceania. Mike X Juliette, escuta. Agilize o pushback, ok, por gentileza. Correção, ataque do reboque, agilize e prossiga até a remota 1-2, reporte ao término. Ok, Cristiano. O solo é o 3487. Siga o TAN 3487. Confirmo. Considero 347. Tem previsão para início do pushback, TAN 3487? Passara 5945, complete esse final, chame torre 118 decimal meio. 118 decimal meio. Chama para o táxi. Tá. E reporte com o cruzamento efetuado. Mike e Juliette. É, reportará. Torre de elevador, série 5945, estabilizado na final LS, sem baixar o trabalho. Gente, série 5957, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. 5945, aguardando a autorização de pouso. O Mike Eco Juliette, mantenha a linha do litoral norte, ingresse no corredor forte, mantendo 1000 pés, chame o controle em 120.8. Boa viagem. Gente, camarada, obrigado, vamos lá pra você. Oxa, né, 6250, seu solo 06, solo 219. 219. Passando no corredor forte, senhora, possibilidade de apurar direto no Pinta Cunha? O FAB 5957. Pouso autorizado, na 10. O vento é de proa com 4 nós. 5945, livre pouso. Tango Índia Bravo, cópia. Ok, autorizado o grupo Zulu até a Finlândia, decola da Enrimar, mantendo 500 pés, após decolagem tome a proa Eco, a decolagem é por conta em risco, então Índia Bravo, o controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5444. É correto, ajuste no 07, aguarde para a cota. Eu ativo, qual a saída prevista? Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, ok. 0-TN-1288. Tucano, na final da 1-0, já passou externo. Mike Eco Juliette, estacionado 5442. Estacionado 5442. Salvador, gol no 073, posição 1, pushback acionamento. 073, vai aguardar o número 2 no setor. Quem tá aguardando, gol no 073. Gol 93, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, gol no 983. Autoridade Salvador Guarulhos, Daniel Pesulu 16, nível de voo 360. Dael Leda Bridge, um interceptor via Pesulu 16, após utilizado conforme rota. Decola da pista 10, primeira curva à direita, transponde 5462 e o controle Salvador 120 decimal 8. Relativo, autorizado Guarulhos 360, perfil da Dael Leda Bridge, pode decolar de direita, interceptando Pesulu 16. 5462 é o código, controle 120.8, gol 1983. Impedimento caixa em ponto para postular em ferramenta, gol 983. Reportando. Aproximando a Juliette, 6250 da Ocean. Ocean 6250, autorizado Juliette, portão 02. Juliette, prossegue 02, 6250. Certo. 63, o nono, alinhar e manter. Tá? Solo 10, vai liberar na Eco e vai manter a posição na Taxi Eco. 3487, atento ao Boeing da Gol, ao término do reboque, né? Módulo 2, tem livre táxi via pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, pistão 0218 nesse momento, dois ajustes no 0 no 7. Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera 186, atento com o Boeing da Gol, o 3487. Alô, no 073, tem uma previsão para iniciar o push? Gente, após a passagem do Airbus da TAM, a sua causa tem livre acionamento pushback com a sua equipe de solução para o táxi. Ok, posso passar do TAM, está livre pushback com o 073. Mike Acuse, LED, confirme a distância da localidade para Salvador? 152 milhas. 100. Autorizado, cruzamento da 1028, autorizado. Controle de Salvador, até 80, 94180 para 150, transformação mais. Tá 3894, desça para o nível 050, chegada Mari. Para confirmar, é o 8094 para o 050, Mari. Chama o som 219. Tempo 01, chamada no solo 219. 6311, decolagem autorizada no 20 graus, 14,9. Livre decolagem da pista na 0. Estado 219, 27, ponto sério da 10, pronto. Cinco, 945 autorizado Alfa, confirme o pátio, senhor? Livre desvio, Mike, Eco do LED. Obrigado. Só para o cruzamento da pista, o Força 5497. Ponto espera da 10, pronto. Alinhar e manter. Tem Salvador, o Tango Índia Bravo já decolado fora do solo, está autorizado, transfere controle. Confirme o Tango Índia Bravo? Tango Índia Bravo decolado, Serra Vendê, Serra Novembro, está autorizado o controle, senhor. Salvador, é o Mago Max. É. Passando através do Parque do Açú. Sim, Sam Torre, 118 decimal 6, Mike Wolf Mike. Ah, que é bom, obrigado. Escuta, ok, não foi autorizado pela torre o decolagem do Serra Novembro, confirme. Positivo, foi autorizado sim, senhor. Ele me autorizou, pediu pra eu chamar ele fora do solo. Eu falei que chamava a decolagem, e ele falou não, eu chamei fora do solo. Então eu decolei, chamei fora do solo. O Força 5957 para o cruzamento da 1028, vai chamar a torre novamente, 118.6. 63 no ouro. Canal 39, contato radar, do nível de voo 360, saída da EL. Pode voar direto pro Leda ou Bridge? Obrigado, Leda. Direto, Leda, obrigado. 5957 autorizado, cruzamento, até a parte militar. Oi, Salvador, eu passar pra falar mais do Mike. Mike, prossiga. Ok, meu, passou o parque do Tuaçu, tá fazendo a atuação através de Itapuã. Mike, chame na final para o Pato 5. Mike. Torre Tango Índia Bravo tá mantendo proa norte, viu? A torre disse pra manter proa eco, quando após decolado, já mantive proa eco. Agora pro Eite e Ofilândia, o Tango Índia Bravo. Chame o controle, no 208, Tango Índia Bravo. 208, Índia Bravo. Bom dia, o Papa Romeu Tango Índia Bravo. Papa Romeu Tango Índia Bravo, mantém-se condições visuais, QNH 1 no 0 no 7, Informe distância da localidade para Salvador. Positivo, a distância da localidade para Salvador é 91.5 milhas. O estimado de pouso são 15 horas Zulu em Teofilândia. Ciente, reporte 20 milhas fora, Zulu também de Abravo. Reportará 20 fora de Abravo. O seu nome é 311, suba restrito, nível de voo 340. Restrito 340, 6311. Era pra ele não emitir. Contato 1073, 170 a bordo, 1223, alternando com fins. Autoridade táxi, sua direita, via Índia Alfa, ponto de espera, pista 10, torre 118, direção 62, ajuste no 07. No 07, Índia Alfa, ponto de espera, 86, gol no 073, boa. Olimpo 01, autorizado Juliette, pátio, Índia Alfa, ponto de espera da pista 10, torre 118, direção 62, ajuste no 07, Olimpo 01. Juliette, pátio, Índia Alfa e chama a torre no ponto de espera Olimpo 01. Max está na final pro pátio 0, tá? Max, a visual, reporte controlado no pátio 5. O ajuste no 097. Mike. Usa roteiro radial 350. A radial do destino, confirme. 350. Certo. 073, posso esperar dona 0, pronto. 0073, alinhar e manter. Alinhar e manter, agora 073. 3403-4-7. Corrigindo, o Tony de Abraão é 3543, Rádio Alfa. Thanks. 8094, desça para 2000 país, QNH1017. Autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2107, mara final ILS, X-Raysão, interna alfa. Quatro oito sete, pode voar Dael. Autorizado, tá 3487. Dael, 3487. Confirme. Prisma 095 pro Mike Eco Juliette. Prisma até 095, Mike Eco Juliette. Olhe. Bom dia, Torre Salvador. O Olimpo 01 está no ponto de espera pronto, solicita utilização de abortivo no solo. Olimpo 01. Gol 073, autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus, no meio nós. Eu decolagem 10, gol 073. Bravo, autorizado a decolagem da 107, vento 100 graus, no meio nós. Autorizado a ingressar na pista até o pátio 3. Olimpo 01, correção, autorizado a ingressar na pista. Procedimento de abortiva até o pátio militar. Thank you. essa abordagem. Gol 0 7 3, decolados 2 1, nós temos controle 1 2 0 decimal 8 2 0 8, gol